ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e nesse programa eu vou encher seu saco com trilha sonora de Evanescence, cara. Aqui é o Fel, eu só estou participando desse podcast por motivos contratuais, porque não há outra explicação para participar disso aqui. Você está participando que você é um advogado aqui, você tem que elogiar o filme do Demolidor. Exatamente. A classe. É, a classe. Tem que defender. Eu defendo o Demolidor, e por isso que eu defendo esse filme. Aqui é o Paulo e todos nós estamos aqui por motivos contratuais. Ué, eu preferia o julgamento do Incrível Hulk. Por que eu comprou isso aqui? Aqui é Marcos Dark e o pior cego é aquele que ouve Evanescence, essa música que gruda na cabeça. Alguém me ajuda a tirar isso da minha mente, pelo amor de Deus. Então você vai sofrer, porque vai ser o que vai mais rolar aqui nesse podcast. Por sinal, aproveitando, a gente vai parar para nossa leitura de e-mails e toca Evanescence. E-mails. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails. Eu e o Marcos Dark. Por que tá tudo escuro aqui nessa sala? Oh. Tô enxergando nada. Essa piada desgramada aqui quando a gente faz um podcast sobre Demolidor. Oh, mas abaixa esse Evanescence aí, por favor. Você vai ouvir ainda muito. Eita, vou baixar um pouquinho agora da leitura de e-mails. Porque agradeço. Aí tem que discutir alguma coisa, né? A gente tem um e-mail aqui gigante. Opa. Vai ser só esse que a gente vai ler hoje. Que é do Arthur Arjura Oliveira Guzmán Lacerda de Matos. É, o e-mail é compatível ao nome, né? Pelo jeito. Ele é de Campos do Goitacazes, do Rio de Janeiro. E manda o seguinte. O título tá assim. Ajuda com HQs e posicionamento. Vamos lá. Olá, povo do 616. Eu comecei há pouco tempo a ler, tentar novamente as HQs da Marvel. Eu dei uma daquelas piradas de ler todas as HQs e tals, verificando pelo Trade Reading Order, pelo CMRO, que eu nem sei que porra é essa. Que é isso? E pelo site do Aquiles Grego, que eu também não sei quem é. Desculpa, Aquiles. Aquiles Grego eu conheço. Ah, você conhece? Quem é o Aquiles Grego? Ah, é um cara que divulga quadrinho aí, um site bem legal também, um blog. Então vamos botar aqui o link pra ver se eu conheço, não conhecia, né? Eu tenho tão pouco tempo pra ler outro site, depois que eu comecei aqui no 616. E continuando, depois de muito ler sobre HQs e de onde começar, cheguei a uma conclusão. Eu li muito e ainda não sei o que fazer. Putz, essa conclusão foi essa. Obrigado. Você não está só. É, mas eu tinha lido em vários lugares que deveria começar pegando uma revista que gostasse e começasse a ler. Não achei um conselho muito bom, mas fiz. Cara, é bom sim, eu mesmo aconselho isso. A melhor dica pra começar é começar. Exatamente. Então ele comprei a edição 17 de Universo Marvel, da Nova Marvel. E vi que eram edições avulsas no mix. E será que é mesmo? O Universo Marvel é tão entremeado de outras sagas. É. Bom, aí ele continua. Peguei as edições anteriores dos mix, scan, mas espera. Foi só para poder ler, tá? Já comecei a providenciar as HQs anteriores. Olha, tô vendo uma pessoa consciente. Muito bem, muito bem. E eu fui lendo, comprei depois as edições 12 e 13. Comprei também o primeiro volume do Demolidor, Fim dos Dias. fiquei viciado em Demolidor depois do encadernado da Salvati, Demolidor, A Queda de Mordor. Li já A Tropa Nova e alcancei o volume atual, que é o 17. Ainda não comprei o 18 e 19. Comecei a ler o Thunderbolts em seguida, mas mesmo lendo as scans e tal, já fiquei meio perdido. Hoje passei na banca e comprei a revista Mix dos Vingadores, número 16, que tem Novos Vingadores, Vingadores e Vingadores IA. E fui ler o começo de Novos Vingadores. Fiquei perdido também. Coitado. Gostaria de ver com vocês a gasquez para ler e entender o que se passa atualmente em cada. Eu estava fissurado em ler na ordem cronológica, tanto da Marvel 616 atual, quanto da Golden Age, mas vi que não conseguiria achar essa ordem sozinho. Enfim, resumindo, gostaria de ver se vocês poderiam me indicar revistas para entender o atual Marvel 616. Recomendar também se devo ou não comprar os outros mix da Panini. E sim, dar um panorama geral de revistas anteriores também. E se possível, umas HQs para ler e entender as cronologias das mega sagas e afins. Ou pelo menos dizer de onde elas começaram e quais revistas afetam. Voltei a tentar ler porque o preço dos mix estava mais acessível que os encadernados da Salvati, que são os pretos, os quais eu colecionava e parei depois de notar falta das verdinhas. As matter of fact, eu tenho que também saber um pouco de inglês, que ele mistura tudo. Ah, é, tá. Então, as matter of fact, hoje chegou o encadernado vermelho do Homem-Aranha, um encadernado preto, que não me lembro de quem é, e um volume do mix dos X-Men. Caramba, ele tá misturando tanta leitura de cronologia diferente que até eu tô perdido aqui. Cara, o dono da banca, quando ele compra, deve ser um cara muito feliz, né? PS, não esqueci de inflar o ego de vocês, de forma mais que merecida. O site é perfeito, num todo, organização, a qualidade dos posts, as artes visuais e o podcast, que é muito bom também. Se puderem me ajudar, fico agradecido. Sorry pelo e-mail cheio de parênteses, vírgulas e desorganização e falta de coesão, mas é que tem muita coisa para pedir e dizer. Eu pulei um monte de emoticon que ele faz com um símbolozinho, tipo, dois uzinhos do lado do outro, dois zezinhos do lado do outro, que é tipo olho fechado, olho pro lado, enfim. Como eu não entendo muito desses emoticon, eu quando eu percebi, eu pulava, né? Mas, meu caro Arthur, deixa eu ver se você realmente uma pergunta, porque eu me perdi também. A gente tá se sentindo como você na banca agora. Não, agora falando sério, ele é o problema chave, né? Fez, inclusive, escrever aquele artigo de como começar a ler HQs. Você leu, Marcos? Sim, sim. Eu acho que aquele artigo, assim, foi motivado por todos os tipos de e-mail que nem o seu, Arthur. Que todos que eu recebo de pessoas que leio aqui no podcast ou não leio. Ou de pessoas que me perguntam ao vivo. Cara, assim, todo mundo passou por isso, eu já falei. O Marcos também não começou da número 1. O Marcos começou a ler a primeira vez o gibi dele. Ficou perdido pra cacete. Total. Eu também, a mesma coisa. Eu achava que era o Homem-Aranha, só era pegar o que eu assisti do desenho animado lá dos anos 80 e eu ia entender o que estava acontecendo aqui. Mas nada, cara. Tipo assim, eu tive que voltar um pouquinho, me acostumar, fingir que entendi alguma coisa, pra só depois, quando eu ler essa edição antiga reeditada, realmente saber se o que se passou. É normal, velho. Não vai se estressar, não. Agora, realmente, vocês têm uma facilidade a mais do que eu e o Marcos tinha na época. Uhum. Porque vocês têm as reedições com histórias fechadas, que vocês podem começar por elas pra ter muito mais base do que, por exemplo, quando eu comecei. Esse era o nosso sonho da época, inclusive. Exatamente. Então, assim, não desiste, assim, da vontade de ler, não. Assim, a dica que teu amigo deu lá, de pega um HQ que você gosta, é válida, cara. Sabe assim, é fundamental. É óbvio que você, antes de ler, você não vai saber se você vai gostar dela ou não. Mas com certeza você tem uma afinidade por alguns personagens a mais que outros, né? E hoje em dia a gente tem um material de apoio muito bom, que é, por exemplo, o próprio Marvel 616, sites de quadrinho, podcast e tal, que servem de guia, assim, pra cobrir essas lacunas que você não sabe da cronologia. É, geralmente quando a gente tinha essas dúvidas, a gente mandava um e-mail pra abrir e recebia uma resposta atravessada, entendeu? É, não, na nossa época, por exemplo, quando surgia, assim, um jornal, uma revista falando matéria sobre quadrinhos, era, poxa, era um negócio a se colecionar, assim, sabe? É uma coisa de ouro, assim, uma dica de ouro, porque a gente não sabia nada também. Não tinha internet, então... Não tinha internet, exatamente. Com o tempo, as revistas guias surgiram aqui no Brasil, foram a Wizard, né, que eu antes comprava a americana, e surgiu a brasileira que... Vou confessar, nunca foi muito fã. Antes da internet, tinham dezenas de fanzines, né? E tinha a Herói, né? Que acho que é o André Forastieri, né? Que fazia na época. Na época, acho que ele começou ali, na Herói mesmo. E já era uma revista que eu ia muito com a cara e ajudava bastante, né? Uhum. Digamos assim, não tem das cara mágica, sabe? Não tem. Uhum. A gente tá lendo toda vez e-mails, a gente tá vindo com, até com as mesmas respostas, ficando até repetitivo da gente comentar. Mas eu acho engraçado como, assim, essa confusão que você tá tendo é um reflexo da minha confusão na época, da do Marcos, de todo mundo. Mas cai matando, cara. Continua aí, metendo as caras no gibi, que você vai pegando o jeitão no começo, assim. Tinha coisa que eu só ouvia falar, sabe? Na falta de um fórum de internet, que hoje é bem mais fácil, a gente juntava com outros amigos que já tinham lido revistas que a gente não lia e discutia. Tipo, cara, você viu aquela história que o Namor tinha empresa do Oráculo, blá, blá, blá. Aí eu digo, não, cara, não tinha lido essa não, empresta e tal. Era o jeito que ele tinha, sabe? Entre três coleguinhas que a gente... Network da época. É que tinha o mesmo gosto que a gente e dividia os gibis, só isso, assim. Eu vou falar a verdade. Eu passei até recentemente por um recomeço, porque eu me tornei um colecionador daquele tipo que pegava... Não tinha personagem que eu não sabia quem era. Eu reconhecia o desenhista pelo estilo, reconhecia até o roteiro, às vezes, dependendo do estilo da história. Depois, os anos 90, não por ser os anos 90, assim, a má fama que ele tem, mas... Eu dei uma parada, assim, de colecionar. Não parei de acompanhar quadrinho, mas eu acompanhava mais por matéria. Depois veio o advento da internet, comecei a acompanhar pela internet também matérias. Principalmente matérias, entrevistas com autores e tal, comecei a me interessar mais. Pra ser sincero, recentemente eu falo, este ano, 2015, eu voltei a comprar, assim, uma ou outra mensal na banca pra me inteirar. E eu vou te falar, pelo tempo que eu fiquei, esse tempo que eu pulei, eu me senti igual você, totalmente perdido. Falei, que personagem é esse aqui? Da onde que ele veio? O que que aconteceu com esse? É normal. Eu vou a explosãozinha de novos personagens, sim, tá? Agora no final do ano 2010 e diante, né? Não, tem muita coisa nova. Assim, eu tô me sentindo recomeçando de novo, mesmo, né? Como se estivesse começando a comprar agora. Não é um livro, quadrinho não é livro. Você tem que ter uma ordem pra começar. Você, às vezes, lê o mesmo gibi várias vezes. O Hickman que prova, tá aí pra provar isso, né? Quem acompanha as histórias. Mas sabe qual que é a magia do negócio? Tipo assim, se você começa a pegar uma história que você começa a não entender nada, mas acompanha ela, de repente você começa a entender. Ah, eu reconheci. Se você começa a reconhecer aos poucos, é justamente você tá achando o seu personagem ou seu autor preferido. Você tá começando a reconhecer, você tá começando a se identificar com o personagem. E isso é muito legal. A gente já falou demais do e-mail gigante do nosso amigo Arthur. A gente vai ficar nesse programa só com esse, tá? Mas, nosso amigo Marcos Dark tem um jabá pra fazer antecipadamente aí. Aproveitando aí o tema de hoje, né, do podcast, queria convidar a todos, quem me conhece do blog Âmago, que eu tô escrevendo recentemente lá o Diário de Dick Grayson, né? Estou no outro universo lá, na distinta concorrente. É um traidor miserável. Não sou não, eu sou infiltrado. Por quê? Eu comecei, por incrível que pareça, eu comecei um novo diário do universo Marvel, que é o Diário de Matt Murdock, e publicado... Vai ser publicado, só que não vai ser publicado no blog, e sim no site dedicado exclusivamente ao Demolidor, o site Cozinha do Inferno, www.cozinhadoinferno.com.br. É um site feito pela mesma equipe do pessoal, quem conhece o Arachnofan, que é um site dedicado ao Homem-Aranha. Esse site vai ser dedicado ao Demolidor, com novidades, notícias, vai ter o Diário de Matt Murdock lá também... A resenha dos meus amigos que participam desse site, meu, tá bem legal. Bem legal. Se tem a qualidade do Arachnofan, então tá mais que recomendado, né? É o selo Arachnofan. Só faltou o pessoal da Cozinha do Inferno estar aqui hoje, né? Mas eles se enrolaram, mandaram o Marcos, que já é do programa, mas enfim, disseram que ele ia representar meio a meio, né? Eu sou o embaixador da Cozinha do Inferno. Hoje tá meio mussarela, meio do calabresa aqui no programa de hoje. Marcos, seu artigo tá escrito também em braille lá ou não? Se você desligar o monitor, você vai perceber que o artigo tá lá. Veja bem. Vamos deixar de piada infame hoje. Que o programa... Aperte a tecla sentido de radar. Então tá, encerramos por aqui. Mas, como de praxe, né? Vamos deixar os contatos por e-mail em nominata@marvel66.com ou lá no menu link de contato. Das duas maneiras você pode mandar dicas, sugestões, falar o que você pensa. Se quiser de novo reclamar que você não sabe como começa a ler, como é que você quer começar quadrinhos, qual é a dica, manda de novo, a gente tá aqui pra responder essas porra mesmo. E sobe a Evanescência, né? É, né? Não, só um pouquinho só, né? Pra fechar o bloco. Só um pouquinho, sei. I prowl the rooftops and alleyways at night, searching for justice. Blind justice. A guardian devil. I was 12 years old. I had lost my sight, but I got something back in return. My remaining four senses functioned with superhuman sharpness. I could hear a whisper a block away, but the most amazing of all was a kind of radar sense. Então aqui é o nosso programa. Esse programa tá acontecendo aqui principalmente que a gente inventou de fazer uma maratona pra aproveitar a vibe que tá tendo do seriado Demolidor, que vai ser lançado pelo Netflix. A gente combinou até de fazer alguns artigos aí, voltando a ideia dos top 10 e por aí vai. Você vai ver com certeza no site. A gente vai até ficar linkando aqui à medida que as coisas forem saindo. Mas a gente não podia, assim como aconteceu no filme do Homem-Aranha, quando teve o reboot, a gente não podia deixar de fazer um podcast, durante que a gente não tinha feito até então, dos filmes do Demolidor e da Elektra nos tempos da Fox. Então a gente vai praticamente dividir em dois blocos aqui, pra falar principalmente mal, mas vai tentar fazer umas comparações, ver o que errou, o que coisas conseguiu acertar num filme, enfim. Vai ser um brainstorm que a gente espera que a gente sobreviva, ao mesmo tempo que a gente tá escutando aqui a trilha sonora do filme, que é de arrepiar. Bom, pra começar, uma das coisas que a gente mais ouve e de críticas em geral sobre o filme é quanto à atuação do protagonista, é do Ben Affleck, que por sinal foi escalado pra ser o futuro Batman na franquia da DC, Batman vs Super-Homem. E uma das coisas que a gente mais ouve é que ele que foi o principal, porque ele acabou com o filme, ele não soube contracenar, o Matt Murdock dele ficou uma porcaria e por aí vai. Junto a ele, a gente tem uma outra que a gente pode até definir como sendo uma protagonista também, porque ela participa tão quanto do filme com ele, né? Que é a esposa dele, eles ainda estão casados, né? Eu acho que sim. Isso durou do filme. Que é a Jennifer Garner, que vive a Elektra. Eles são praticamente os protagonistas, né? Junto a gente vê uma série de coadjuvantes que até brilham bastante no filme. Eu chamo a atenção aqui do John Favreau, que faz o papel do Fog Nelson. Faz muito bem, por sinal, né? E o Colin Farrell, que tava meio que começando a carreira em Hollywood naquela época e vive um mercenário. É um mercenário até que, digamos assim, foi responsável por influenciar muita coisa que houve nos quadrinhos depois, né? Na verdade, é até colocar aquela tatuagem, né? Aquela cicatriz na testa dele com um bullseye, né? Com o símbolo da... na mosca, na testa dele, praticamente por causa do filme. E o Michael Clarke Duncan, o falecido Michael Clarke Duncan, né, que vive o Rei do Crime, que foi também na época um alvo de muitas polêmicas. E aí a gente, vamos entrar no mérito disso na hora da discussão, né, por que que ele foi criticado ou não. Enfim, como é que foi a representação de cada personagem do filme pra vocês? Como é que cada ator se saiu e por que deu certo e por que não deu? Com Ben Affleck, o Demolidor. Eu assisti esse filme hoje, esse podcast, e eu prestei muita atenção nas cenas do Ben Affleck com o Demolidor, pra ver como é que esse cara vai ser o Batman. E pra ser sincero com ti, cara, ele não presta pra fazer nada além, sei lá, tipo, se ele só ia prestar se ele fosse Homem-Aranha ou Deadpool. Porque a cena em que ele fica girando os bastões do Demolidor, ele fica fazendo beicinho, como se estivesse fazendo barulho do negócio voando. Ele faz beicinho, cara. Eu pausei e olhei duas vezes. Ele fez beicinho. Eu não prestei atenção nisso. Eu não me atendo esses detalhes. Ele perdeu de lente de contato pra fazer um cego. No, na elétrica, pelo menos, tinha o cara lá que era cego, não precisava ficar com esse olhar perdido pro nada e tentando mancar o cego. Sem falar que era o cego que sempre ficava olhando pra... na direção que chamavam ele, assim, quando tivesse procurando a pessoa. Não, mas isso existe, Paulo. Também não vai ser que tipo, os cegos geralmente conversam com a pessoa tentando olhar na direção do som, né? Não, na direção do som é uma coisa. Tinha horas que ele prestava, tentava prestar atenção na pessoa mesmo. O problema era esse. Ele não soube atuar. Agora, assim, eu também, vamos ser justos. Tinha, eu acho que muita da atuação dele foi prejudicada mais pela direção. Porque, cara, tinha alguns enquadramentos que eram ridículos. A primeira cena em que ele vai virar o Demolidor é de uma montagem tão mal feita que é ele conversando com o Fog Nelson. Aí o Fog pergunta o que ele vai fazer aquela noite. Aí eles estão, assim, campando aberto. Do nada, corta a cena seguinte é ele olhando pra câmera num plano fechado dizendo: vou fazer justiça. É vergonharia demais, cara. Isso parece que é mania do diretor, porque praticamente todos os personagens em algum momento ficaram olhando pra câmera. A Electra faz isso, o Rei do Crime praticamente só faz isso. Mercenário também, praticamente tem uma hora lá que ele também faz isso, principalmente quando ele tá lá no... era o barzinho irlandês que ele tava, o pub irlandês. Agora, voltando pro Mercenário, eu achei, assim... como ele tinha um cara que era pouco tempo de tela e praticamente não tinha nem... ele tinha umas 5 falas, foi muito. Até que ele tentou, assim, fazer alguma coisa. Mas não é um mercenário, a verdade é essa. Eu acho que de, sei lá, os 20 minutos de tela que ele teve na história toda e as 5 falas dele, teve uma que eu olhei assim... não, esse... nesse momento ele foi o mercenário, que foi na cena em que ele encontra o Wilson Fisk sentado lá todo de boa na mesa do chefão e ainda joga um lápis na ervilha lá que o cara ia colocar na bebida. Na ervilha, cara, que gota mais... tá bom, pô. Ervilha não, azeitona, foi mal. Azeitona, quem vai colocar uma ervilha na bebida? Mas agora eu acho que tá meio cego, não, Demolidor aqui. Eu não vi esse filme não, viu? Azeitona, é tudo verde, isso é redondo, eu me confundi, foi mal. Senhoras e senhores, se a partir de hoje inventarem o Martini e Paulo Arthur, já sabe que é com ervilha, não com azeitona. A Elétrica, sinceramente, a verdade foi que, tipo, ela tava sendo filhinha de papai, que sabia lutar, de repente o pai morre, ela se torna uma mega especialista em ninjutsu com duas adagas, sai e sai pulando pelos telhados atrás do assassino do pai dela. Eu achei, assim, muito jogado isso. Tudo bem que mostraram que ela sabia lutar, mas, sei lá, tipo, você enfrentar um ceguinho em um parque não é exatamente um background pra ser uma guerreira foda como ela, em tese, deveria ser. Só que ela, assim, foi mais poética do que qualquer outra coisa. Não foi pra julgar qualidades de combate de cada um ali, não. Mesmo porque aquela foi ridícula. Cena existiu porque depois de Matrix, acho que tinha que ter uma cena desse tipo. Não, aquela cena lá, eu não entendi até hoje o que é, porque começou com uma espécie de balé amoroso lá, e junta um monte de moleque e fica gritando como se fosse o pega final de dois alunos na escola. Mas, cara, você vê duas pessoas brigando, vira o pega final de dois alunos no colégio mesmo. O problema é que eram crianças de 10 anos e dois adultos de 30, mas enfim. Dois adultos de 30 se equilibrando numa gangorra. É. E ela mostrou que era realmente muito valente, porque ela bateu no cego. Mas enfim. Ai, meu Deus do céu. O Rei do Crime, depois que eu reassisti esse filme, como é que eu posso dizer? O Michael Clark Duncan, ele é um bom ator, ele até provou isso, que ele já ganhou um Oscar e tudo mais. Ele tem um porte de Rei do Crime, ele tem uma voz pra ser Rei do Crime, só que o papel que deram pro cara não era do Rei do Crime, nem aqui, nem em qualquer universo, porque aquele personagem é todo errado, Era muito raso mesmo. Era raso, ele praticamente passa metade do filme só olhando, parado sem fazer porra nenhuma pela janela. Tem uns acessos de maluquice lá de matar os guarda-costas dele por nada. De onde querer imitar o filme do Batman do Tim Burton, de querer dizer: eu matei seu pai quando eu era início de carreira, agora eu sou o rei do crime, muahaha. E será, cara? Não, e o melhor, né? Aí o médico vai: por que você matou meu pai e a mulher que eu amo, não sei o quê? Aí ele fala: negócios, garoto. É apenas negócios. Não, meu irmão, que profundidade do Rei do Crime é essa, velho? O Rei do Crime, ele se acha um protetor da cozinha do inferno, tanto quanto o Demolidor. Ele, na verdade, se torna um Rei do Crime porque existia só uma bagunça, umas guerras de gangue lá, e ele, digamos assim, sofria também, que afinal... É, ele foi criado lá, ele tinha todo o drama da esposa lá, que isso foi tudo deixado de lado. E aí ele vira um filho da puta, acabou. Não, eu sou um cara meio sábio, que eu saio matando pessoas. Ele é um cara que tinha um potencial muito bom, e limaram o potencial dele todinho, porque deram um personagem que tinha nada a ver com ele. Eu deram um tal Rei do Crime, acabou. Mas eu nem sei o que significa, né? Eu nem sei o que significa Rei do Crime, mas eu quero usar. É, acho que foi um erro tão grande quanto, sei lá, o Tommy Lee Jones no Batman Eternamente, que é um cara que eu acho muito bom, e botaram o cara pra ser um palhaço com um chiclete na cara. É a mesma coisa. Mas pelo menos você vai elogiar o Fog Nelson, né? É, ele tava lá no filme, né? Fez as piadas dele, por aí vai. Ah, tu é chato pra caceta, Paulo. Vai tomar no... Os outros eu nem prestei muita atenção, até porque o Fog foi o cara que mais foi sacaneado pela versão dos produtores, porque praticamente 90% das cenas dele estão na versão do diretor. É, a gente vai discutir isso num outro bloco, mas assim, existem duas versões do filme e tem duas maneiras de entender o filme. A que foi pro cinema, pra mim, foi a pior. Mas a gente, quando chegar no outro bloco, a gente fala sobre isso. Tem o Marcelo Taz, né? Que faz o Ben Urich. Afinal, se ele não fala que ele trabalha pro Clarim, com certeza ele ia atrás do Matt Murdock pra CQC, né? O Marcelo Taz, que você fala que é o Ben Urich, que é o Joey Pantoliano, cara. É, o Joey Pantoliano. Mas eu prefiro o Marcelo Taz, eu não gosto do Joey Pantoliano, nem no Matrix eu gosto, ele não gosto. Mas sabe que, como o Ben Urich, até que ficou legalzinho. É, na verdade, o Ben Urich, principalmente na versão do diretor, ele tinha uma grande funcionalidade pra história, entendeu? Mas na outra versão, na do cinema, realmente não serviu pra nada. É, mas ele tá mais paparazzi do que o Ben Urich do quadrinho, né? Na verdade, a primeira aparição dele beira um pouco ao ridículo, na minha opinião, né? Porque ele é o cara que supostamente que mais entende sobre Demolidor, mas é tipo assim, parece que é comparsa, né? Porque assim, e aí, quem fez isso? O Vigilante, não foi? Foi, peraí. Aí ele joga o isqueiro no lugar certo, porque ninguém tava vendo aquela porra daquele álcool em gel lá na forma do símbolo do DD. E aí, forma-se um Demolidor. Eu digo, cara, isso aqui não é... Isso é só pra videoclipe. Cara, pra defesa dele, depois que eu assisti o filme, eu fui reparar, cara, o álcool em gel tava descarado no chão. Era só não pensava ser um compasso, era pensava ser um cara que deixasse atenção. É, não precisava botar fogo, né? Os policiais todinhos não prestavam. Não, ela só fala assim, por que esse álcool em gel tá formando 2D? Acho que eles sabiam, eles não estavam querendo era admitir também, né? Eles vão tacar, olha, álcool em gel no chão, vou tacar fogo pra ver o que acontece. Ah, eu confesso que se fosse eu... Tá, mas aí se ele tacasse fogo, acabava com a cena ali do ele jogando esquerda. É, animal. Ele acabava com o efeito dramático da cena. Isso, animal, acabou com a prova do crime, botou fogo nela. Parabéns, repórter inteligente. Nunca mais fiz. Realmente, cara, eu acho que pela versão do diretor, era pro Ben Urich que o Murdock e o Fogg serem presos. Não, é, porque... O Murdock, ele joga fora qualquer tipo de procedimento judicial, cara. Ele invade casa, ele alicia... Ele só foi atrás do Matt Murdock, né? Cara, ele é de imprensa marrom, só pode, cara. Não é possível. Quem mais, assim, destacar o menino também que fez o Matt Murdock jovem, né? Scott Derrick. Esse sim, foi um dos melhores atores em cena. Isso aí foi. Começou bem. Ele sabia que tá um cego muito bem. Melhor muito melhor do que o Ben Affleck. E levou as cenas dele que tinha até uma tamanha dramaticidade da morte do pai, de ele apanhando os coleguinhas, da dele sentir pela primeira vez o som ao redor, né? Ixi, falei até nome de filme, enfim. É, tudo isso teve uma carga dramática muito boa e ele soube levar muito bem. Ou seja, nos 20 minutos de cena dele, eu não sei quão exatamente foi, mas levou o filme. Eu só não sei como ele sobreviveu ao Tony Soprano querendo se vingar por ele ter batido no filho dele. Ah, meu Deus do céu. Se fosse um filme assim, de ficar metade da produção só enrolando um pouco na origem, mostrando ele, acho que ganharia ponto, hein? É, só esse menino aí, porque, pô, sabe, mostrar... Até a montagem é errada, né? Uma coisa que me incomoda muito no filme, assim... Ah, só uma questão. Não é um filme que eu sofro com ele, tá? Na época eu assisti duas vezes. Só que eu não vi no cinema, eu lembro. Acho que eu vi em DVD. Foi em DVD. E a segunda vez que eu assisti foi com meu pai. E só registrar registrar o que meu pai falou na época, que vai bem com a crítica do filme mesmo. Meu pai simplesmente começou o filme, passou a primeira cena e ele dormiu. Mas até aí, na época do filme, meu pai dorme mesmo em filme. É complicado assistir filme com meu pai. Aí ele acordou na cena final, tipo aquela cena final que tem o Ben Urich lá embaixo, o Demolidor pulando lá em cima, né? E meu pai fez o seguinte comentário que eu nunca vou esquecer. Ele, é igual o Batman, né? Falei, puta. É isso. Só lembrando que o Batman que a gente tinha como referência na época era o Batman de Joe Schumacher. Sim. Então daí. E isso que eu ia falar. O filme acaba pecando muito mais por querer ter aquela mania de colocar, tipo assim, vamos vestir o Demolidor, vamos mostrar como é que ele se prepara, vamos fazer o. Só faltou o cinto de utilidade, né? Na verdade tinha a bengala de utilidade do Demolidor, né? É. Não, mas, e assim, tinha um apego muito a certas coisas muito góticas, né? Pô, o cara tinha lá uma estátua lá de um Santos lá no apartamento. Bela, velho. Barroco, né? É barroco, umas coisas assim. Análises mais esquisitas, assim, né? O Demolidor, tudo bem, ele é católico e tal, mas porra, não... Tem esse exagero, assim, esse lance, assim, tipo, de ter estátuas barrocas dentro, sabe? É umas estátuas grandes, assim, pro cara ficar depois, sabe? Meio que lamentação, sei lá, cara. Podiam ter filmado em ouro preto, né? Pra ficar melhor, né? Ai, ai, ai. Felga, pelo menos isso explica por que ele nunca levava as namoradas dele pro apartamento dele. Porque era o canto mais depressivo de todo o filme. Alguém só me explica uma coisa? Como foi que ele conseguiu mandar fazer aquela roupa? Porque aquela roupa não foi ele que fez. Aquela bengala não foi ele que fez. Ele não conseguiu projetar tudo aquilo ali. Como foi que ele conseguiu fazer aquilo e ninguém saber pro Demolidor? Aquela bengala quem fez foi o Joe Quesada. Porque toda vez que ele girava... É traço do Joe Quesada. É, pegava o desenho do Joe Quesada. É, isso aí se chama puxa-saco. Cara, ele matou o Joe Quesada no filme, cara. Pois é. Não, isso foi bem. Mas essa foi a parte que muita gente comemorou. Pois é. Pena que foi de mentirinha, né? Não valeu. Ó, só pra citar, por falar em personagem, eu vi esse filme na esperança de ver uma única coisa. Eu não queria ver Demolidor, eu não queria ver Lecter, eu não queria ver Rei do Crime, nem Mercenário. Eu queria ver o Tucão. Então, na só que do diretor, aquele cara era ou não era o Tucão? Não era o Tucão. É, mas eu acho que era o amigo do Tucão. Era o amigo. Não, mas por que é o amigo do Tucão? Por que os caras não colocam ele como Tucão? Isso que eu não entendo. Eu falei, que chance que os caras perderam. Cara, podia ter sido. E o pior que o cara tinha o pior perfil pra ser o Tucão, né? É, filho assim, dele, de ter atrapalhado. É, até engoliria ele como Tucão, mas aí quando ele foi falar que ele era amigo, eu falei, porra, meu. De falar merda, né? Ele falava quando não devia. Pô, o Tucão é um dos melhores coadjuvantes que tem no quadrinho. Pois eu na hora não prestei atenção no nome dele, mas eu na hora interpretei que já era o Tucão e foda-se. É, então, eu também levei em conta, né? Depois eu falei assim, não, na minha versão, ele é o Tucão. E aí, mas você esqueceu de falar dos principais, né? O que você achou do Matt? Se você tá o Matt eu achei, assim, visualmente, achei ele bem legal. Visualmente, eu achei muito parecido com o Matt Murdock dos quadrinhos, entendeu? E depois tá mais ou menos, assim, não achei tão, né? Como o pessoal casseta o Ben Affleck, sim, pra mim tanto faz. Eu dou uma nota 5 pra ele, vai ficar na média, né? Eu vou falar uma coisa polêmica, que eu não achei a Jennifer Garner bonita. Que isso, cara? Ah, não achei, cara. Achei ela meio... É do contra mesmo, né? Tudo bem que a Electra, o Frank Miller quando fez, pensava na mulher parrudona, né? Não sei o quê, não é exatamente uma deusa grega, mas assim, é uma mulher forte. Ele tinha uma modelo pra ser Electra, não era ele não? Tinha. Era uma alterofilista lá, marretona pra caceta, né? É, sei lá, cara. Esse negócio de alguém depois pesquisa aí pra mim. Esse negócio de gostar de mulher musculosa, sei lá. Você não, Frank Miller, você não, viu? O Michael Clarke Duncan, o que eu vou falar, cara? Ele é o guarda-costas do Bruce Willis, ué. Não tem mais o que falar dele, entendeu? O que estraga o personagem ali é justamente a entrada dele com aquela música de... Pelo menos fosse um gangsta rap, mas não é. Parece que o personagem é um gangster pimpão. O nome é esse, sabe? Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Ah, pelo amor, hein? né? Aí, entendeu? Não. Agora, quanto o pessoal falou assim, ah, o personagem é negro, o original é branco e tal, levando em conta assim, o porte físico, perfeito pra ser o rei do crime, né? Na época, eu não consigo me lembrar de ninguém assim, assim, vamos usar esse daqui como rei do crime. Não me vem à cabeça ninguém que poderia ser no lugar dele, né? Até que o seriado que tá saindo agora prova o contrário, né? Podem muito bem fazer milagres, mas enfim. Agora, o mercenário. Então, mercenário, até a ideia foi muito boa fazer assim, como diria, mais psicótico. Só que alguém, pelo amor de Deus, explica pro Colin Farrell que psicótico não é a mesma coisa de ficar babando. Que ele fica tentando fazer. ele tava muito esquisito. Parecia um, sabe? Um sequelado, não é o mercenário. Aquilo é um coringa lesado, não é o mercenário. Pelo amor de Deus, não precisa de. Se ele só matasse as pessoas sem fazer aquele tique nervoso. Na boa, com todo respeito ao Nicolas Cage, mas ele faria melhor. Ele faria bem melhor, com menos tique. Eu não desconto, como o Paulo falou, porque é começo de carreira do Colin Farrell. Se bem que ele não mostrou depois disso nada demais, né? Não, continua fazendo. O Colin Farrell é um ator, é o Ben Affleck, né? O que acontece? O coisas do filme que eu não entendo. Por exemplo, além desse lado sequelado dele, na hora das cenas de luta, ele tinha aquela porra daquela jaqueta, sei lá, daquele sobretudo. E ele ficava meio que jogando, virando aquela porra daquela jaqueta pra lá, rodopiava pra cá. E na hora do combate da Electra, ele ficava meio que querendo atacar ela com a jaqueta. Eu falei, velho, que porra é essa? O que ele quer? Ele tá dançando cancan pra Electra? O que é isso que ele tá fazendo? Então, você vê que tem uma hora que tem uma hora que ele até pede pro rei do crime, né? Que ele quer um uniforme. Eu também não entendi isso. O que? Eu acho que o uniforme era esse. Ele trocou o blazer, o sobretudo que ele tinha, por um sobretudo com lantejoula. Era o uniforme dele. Eu tinha entendido que ele queria o uniforme do Demolidor, sabe Deus por quê. Mas... Não era isso. Ele queria um uniforme pra ele, como se diz, eu quero... E se ele aparecesse a partir dali com um uniforme parecido com o que é nos quadrinhos, ia ficar até maneiro, entendeu? Porque faria sentido, vai, ele é meio porra louca, sequelado mesmo, mas ele viu um fantasiado derrotar ele, ficou griladaço, agora eu vou querer, sei lá, fazer o que nem ele agora, tomar o lugar dele, não sei. Já que temos um demolidor com uniforme feito no sapateiro, né? E não fez sentido nenhum ele pedir aquele uniforme pro Rei do Crime. Alguém me explique. Eu não sei. Aquilo ali deve ter sido uma tentativa de querer fazer um easter egg de uma cena lá da época do Frank Miller, que ele vai na alfaiate e pede uniforme. Só que eu acho que eles esqueceram de fazer isso e pronto. Porque eu acho que eles tinham pensado que fazer uma cena dele lá no alfaiate, aí endoida, mata o alfaiate e vai embora. Só que esqueceram de fazer a cena e foda-se. Ficou daquele jeito lá. Não aparece nem na versão do cinema, não aparece nem na versão do DVD do diretor. Ele quer o uniforme, quando chega lá tá do mesmo jeito. Das duas uma, ou eles tinham feito essa cena e por algum motivo ela foi deletada e aí na hora da edição esqueceram de cortar essa parte, né? Mas duas vezes? Deve ter rolado alguma coisa do tipo. Ou então, sei lá, fala, meu... Mas só tem um sentido nessa cena. Ele chegou, pediu, eu quero uniforme, e aí cortaram a cena que o rei do crime dizia não. Pois é. Fazia mais sentido. Serviu pra evoluir o personagem nos quadrinhos, tal, até visualmente e tal, mas nos quadrinhos conseguiram consertar. Dele, que, digamos assim, é grotesca, mas é a cena do mercenário, que é ele do lado da velhinha no avião. É. Ali é a cena em que ele, digamos assim, banca o mercenário. Ele tá nervoso, tá neurótico, a mulher não para de falar, e ele usa aquelas habilidades dele de calcular a trajetória de objetos pra silenciar a velhinha, né? E claro, também a cena que seria o equivalente à cena pós-crédito no cinema, né? Pra versão do diretor não é pós-crédito, ela faz parte do dentro do filme mesmo, que é a cena dele acertando a mosca com a seringa. Naquela luta lá, no final, dele enfrentando o Demolidor lá na igreja, quando o Sniper pega, dá um tiro nele e acerta precisamente, graças ao Modok, as duas mãos do mercenário, eu sei que demora um tempo pro cara poder recarregar e atirar de novo. Mas, cara, leva quase 2 minutos do mercenário implorando lá de joelhos e o cara jogando ele janela abaixo. Por que diabos o Sniper não matou os dois? Não, e o Fog Nelson, que na versão do diretor brilha, né? Isso. John Favreau realmente, sabe, é o personagem que mais caracteriza, que é o mais próximo dos quadrinhos ali, né? O alívio cômico, e é um cara que tem que se livrar do sócio doido das encrencas que o sócio dele deixa ele, né? Das saias justas que deixa ele. É, exatamente, né? Lamentavelmente, essas cenas não foram pro cinema, né? É, e eu não entendi muitas coisas, até da versão do diretor mesmo, que eles tiraram, depois eu vi, né? Que eles tiraram algumas coisas do que foi pro filme e colocaram na versão do diretor. Ou seja, eles escolheram, ou vão fazer um filme desse jeito, ou vão fazer do outro. Mas enfim. O melhor ator aí, realmente, parado é o moleque, né? Scott Terra, né? Faz da parte da origem e tal. A origem é muito bem feita. O moleque acordando, os poderes, né? A forma como os poderes estavam todos embaralhados, surgindo e tal. E assim, o moleque realmente interpreta bem mesmo essa parte. A despeito do filme já mostrar nesse começo, o grande problema, na minha opinião, é essa vontade de querer, assim... acho que foi regra na época, né? Essa primeira metade da primeira década, né, de 2000 a 2005, a maior parte dos filmes tinham caras de videoclipes, os diretores eram oriundos desse meio, né, então tinha que, assim, a linguagem de fazer filme, a linguagem de fazer videoclipe, eles tentaram transportar isso para tela. Vamos dar o nome aos bois só, o diretor é o Mark Steven Johnson, tá? É, até depois pesquisar o que esse cara fazia antes de fazer o Demolidor, mas se eu não me engano, ele é um diretor que veio oriundo dessa geração que a gente pode chamar de geração MTV. Não, pra quem tá curioso, ele fez o Motoqueiro Fantasma. O screenplay, né? Ele foi o escritor do screenplay. É, também escreveu a própria Electra, né? Mas antes disso, desses filmes, ele fez... ele fez até coisas legais, tipo aquele Dois Velhos Rabugentos, não sei se vocês lembram, que eram dois vizinhos que ficavam se matando. Ah, sim. É, uhum. O Pequeno Milagre, que acho que é também sobre aqueles robozinhos que vieram do espaço, uma coisa assim, que ajudavam os velhinhos. É, não foi tão mal assim, não, tá? Mas o de direção mesmo é o Pequeno Milagre, Demolidor, Motoqueiro Fantasma, aí mais recentemente esse Temporada de Carta, que eu não vi. Eu também nem ouvi falar dele. Ele foi piorando, então, vamos dizer assim, né? Também é aquela coisa, o filme tinha que parecer um desfile de clipes das bandas gênero do Evanescence, né? Então tinha que ir lá, o Mercenário aparecia e entrava aquelas bandas de new metal safadas. Aproveitando que você falou Evanescence... How can you see into my eyes like open doors? Eu vou encher o saco de Evanescence. Pelo menos a vocalista era bonitinha. Não, na verdade, na época, não me causou tão mal a Evanescence, não. Mas eu acho que ficou tão maçante de ficar repetindo essa porra, nhenhé, no ouvido da pessoa, no ouvido da pessoa, que foi irritando aos poucos, entendeu? Ficou uma coisa pontual, beleza. É que eu acho que o problema é o seguinte, o filme o filme foi feito com base numa linguagem, que de certa forma não é uma linguagem velha, mas, pô, você olha esse CD, ele tá bem datado já, né? Bom, enfim, Scott Terra realmente acho que é o melhor ator. O segundo melhor ator é o John Favreau mesmo. É onde ele aparece, ele se destaca mais até do que o Ben Affleck mesmo. Sabe fazer as tiradas e tal. Vou dizer, né? que o Felga foi o único daqui que não viu a versão diretor e perdeu o melhor do filme. Provavelmente, mas enfim, não vou ficar triste por isso. O Colin Farrell, cara, eu não sei, eu não acho ele grande ator. Eu acho que ele é um ator de ação, vamos dizer assim, muito mediano. Ou seja, ele funciona bem em filmes assim que é pra ficar dando tiro pra tudo quanto é lado e tal. Mas porra, esse filme o cara exagera. A vontade de querer ser um sequelado doido, né? Pô, o mercenário é um psicopata, mas ele não é um cara que fica, sabe, dançando com sobretudo num telhado, né? Um negócio brilhante e tal. E outra coisa, né? Deu a entender que, assim, tudo bem, o cara era extremamente ferrado no que diz respeito a sair atirando, mas aparentemente era um lutadorzinho de, né? Quando a gente sabe que, pelo menos nos quadrinhos, o mercenário, além de ser um exímio atirador, também é um exímio lutador, né? E aí parecia que só sabia, assim, se mexer com o sobretudo e tal. Cara, as cenas que ele, tipo, sumia de cena, eu acho que ele tava achando, ele queria uma capa do Batman ali, tava faltando. Que ele pegava o sobretudo, girava assim e pulava do telhado, assim, tipo o Batman, aí pulava. Não, ele queria parecer assim, já não bastava o Ben Affleck, né, querendo ser o Batman, né? Na verdade, acho que ele cumpriu 10 anos depois o seu desejo, né? Ele queria ser tanto Batman no Demolidor que ele acabou virando o Batman mesmo. Lamento por vocês que vão ver o filme. E aí depois você vê o herói, né, que é o Ben Affleck. Aí, realmente, eu não reparei nessas cenas de beicinho e tal. Mas enfim, eu acho que assim, o que mais deixa, acho que a pessoa mais irritada mesmo, na minha opinião, é o mercenário. E é claro, o rei do crime, né, o Michael Clark, é um puta de um ator de destaque e tal. Você pega os filmes que ele realmente foi, que ele realmente trabalhou, de verdade você vê uma diferença. Você pega aquele A Espera de um Milagre, que é um que ele interpreta lá, tal, ele faz um papel de interpretação muito bacana e compara com esse, você fala, meu... Ele interpretou bem o papel dele, o problema é que o papel dele era uma bosta. Então, o que, acho que deram pra ele, tipo, não tinha contexto nenhum. Ele era apenas um ex-capanga do Fallow que cresceu na vida matando pessoas. Cara, hoje, por exemplo, hoje, se fosse fazer um filme do Demolidor, provavelmente, ainda mais se fosse pelas mãos do Kevin Feige na Marvel, provavelmente, assim, o filme se focaria muito mais em uma questão de origem, trabalharia determinados elementos, assim, que só mostraria, talvez, o Rei do Crime num Demolidor 2 ou algo mais pra frente. Acho que não ficaria... Acho que ele mal apareceria, não haveria... Acho que ou faria como vai ser agora na série. Os dois personagens vão ter origens em conjunto. Porque eles têm uma origem comum. Eles têm destinos iguais pra mesma coisa que é o bairro violento onde vivem. Então sim, mas enfim, isso não foi trabalhado, isso não foi pensado, o problema a gente não tinha... Não, agora você está falando em Kevin Feige aqui, tem que se lembrar de uma coisa, Kevin Feige estava começando como produtor. Não, sim. O eu tô falando seguindo o que geralmente os fóruns americanos falam, né? The Devil, vulgo Avi Arad, o Avi Arad, é que tava encabeçando tudo. Talvez a gente bota nos extras aqui do DVD, tá lá o velho lá cuspindo achando que tava massa. E tentando se desculpar, né? Que eu vi ver o da versão do diretor do cinema e falar: ah, na época a gente cortou isso porque tem que ficar curto pra caber mais filmes por hora no cinema, não sei o que, não sei o que. Mas aí você pode também comprar o DVD e tá vendo dois filmes diferentes, né? Duas bostas diferentes, né? Dois lixos. Mas enfim, o problema do filme, né? Talvez seja um problema de mais direção do que o dos atores envolvidos. Eu particularmente, assim, a Garner, né, a Jennifer Garner, é realmente muito bonita, ela realmente tinha todos os atributos para ser uma elétrica, principalmente depois da série Alias, ela tinha todos esses atributos, mas ela é apagada nesse filme. Eu não acho. Eu acho que ela ganha do Ben Affleck, né, todas as cenas que aparecem. É porque ela é bonita, pô. Não é. Eu acho ela assim, é apagada. Ela não tem esse destaque. A gente vai falar mais dela no outro bloco lá do filme da Electra, mas eu mostrar, ela é tão boa atriz que ela consegue pegar, ser três pessoas assim, se você pegar o mesmo DVD, você vê três momentos diferentes dela, no Demolidor, no Electra, e ela sendo ela mesma nos extras, que você vê, puta, como ela muda. Só uma parte aí quanto à beleza dela. Não, você já acha ela feia, Marco. Não, só pra uma comparação, a gente tinha comentado lá do Frank Miller ter se baseado numa fisiculturista. A fisiculturista chama-se Lisa Lyon. Lisa, L-I-S-A, Lyon, L-Y-O-N. Vão no Google Image e se deliciem. É, vou botar o link aí pra você ver. Ah, então vai lá. Veja, Lisa, pra vocês comparem. Sim, aí você vê uma insistência realmente do eu não sei da onde, de querer transformar o Demolidor no Batman. Aí, tipo, você tem toda a cidade tudo escura e tal. O apartamento do cara cheio de, como é que fala, de imagens, sabe? Imagens, não assim, imagens normais, tá? Você espera de ver numa casa de um católico. Não, pô, uns, sei lá, umas réplicas lá daquelas coisas que tem no Vaticano. É, umas coisas que, sabe, pô, mas por que o cara tem isso no apartamento dele, caramba? Ah, vai que ele não tava sabendo, tava lá e não tava enxergando mesmo. Pô, né? Não sabia nem o que era que tava ali. Pô, e aquela coisa do cara ter... Dava entender que ele morava, tipo, num porão de uma igreja de um museu, né? Não, cara, ele morava, tipo, num prédio normal, cara. Não, porque ele batia aquela porra daqueles três coisas de cofre. Aqueles três... Então, mas era no sótão. Então, ou era no sótão de alguma coisa, mas não era. É esquisito. Então, já começa por mais que o cara seja um defensor, assim, dos fracos, eu falo, pô, o cara é um advogado, cara. Pô, sabe? Pô, não, mas ele é um... Ó, segundo as próprias reclamações do Fogg, da versão do diretor, ele tá puto porque o Matt só pega cliente pobre, que não paga com dinheiro, paga com peixe, paga peixe, com comida. Não, isso ele também fala, isso ele também fala na versão normal. É. Mas é, cara, mesmo assim, pô, mesmo assim, mesmo que, tipo, você seria pago por peixe, Rafael? Olha, depender do peixe, tá? A gente pode sabia. Ei, coveiro, mas pera aí que o Felga tá certo disso aí. porque o cara, a gente não via ele praticamente ganhando um centavo naquela firma dele, já que os clientes dele eram todos sem dinheiro. E o cara morava numa cobertura, tinha um apartamento giga. Aí é que tá, tem hora que ele parece que tá morando na cobertura, pra mim tem hora que ele parece que tá na igreja. E... cara, é só aquele tanque de água dele, cara. Aquilo ali deve custar horrores. Só aquilo já... cara, já... aqui uma pessoa dormir dentro de um tanque de água, cara, é um negócio meio absurdo, porque ela pode se afogar, cara, enquanto tá dormindo. Não, é, aquilo ali pode acordar uma afogação. Foram pequenos... sabe que... aí é outro grande problema, né? Que ele quer justificar as diferenças de por que o Demolidor não é uma pessoa comum. Ele dorme desse jeito. Olha, ele, como é que ele pega o dinheiro? Como é que ele pega a roupa dele? Como é que ele mede essas coisas? Tá, a gente entende. É legal mostrar essas coisas. Mas não tem espaço para um filme nos cinemas é trabalhar isso aí. Você pode, digamos assim, mostrar uma ou outra coisa que tem essa diferença porque a pessoa é cega, mas não é pra, digamos assim, gastar tempo de cena só nisso, né? Então, mas se você for parar pra pensar, todo esse gasto, assim, por exemplo, essa parte das notas, tá, eu até entendo, porque eu realmente eu também convivo com um deficiente visual e imagino já que, assim, é porque o Demolidor morava sozinho. Esse amigo meu é casado, tá, então provavelmente tem o auxílio da esposa e tal. Aí no caso, tudo bem, ele ter todas. Mas, pô, o cara não tem um super, hiper, mega tato que quando ele toca tal e faz a parada, ele consegue identificar notas, ler a textura com os dedos, tal, em razão dos sentidos amplificados? Então, identidade mas... secreta, identidade secreta. Mas aquilo lá ele tava sozinho na casa dele. É, mas ele guarda. Não ninguém. Ele guarda a identidade até pra ele, cara, vai que, né? Ele não sabe que tava olhando, cara. Ele não sabe se tá sozinho. E outra coisa, pô, assim, no filme seguinte que a gente vai falar, tem o Stick, né, que é meio mal, apesar de ele não ser um personagem que só foi introduzido em razão do Frank Miller, ele é um personagem importante pra construção do Demolidor, inclusive pra aprender a dar melhor com os super sentidos dele, né? É, pra evitar, por exemplo, que ele durma dentro de um caixão de ar, cheio d'água, né? E aí faltou isso, eu achei, até porque podia ter usado o Stick, já que usou no da elétrica, também podia ter usado o Stick aqui, né? There is no proof that Daredevil even exists. Como a gente tem comentado durante esse podcast, né? A gente tá sempre falando que tem duas versões do filme, né? Isso pode até soar estranho, mas Demolidor não é o primeiro. Mas era mania até na... só nessa época mesmo, nos anos 2000, sempre colocar uma versão no DVD, depois do que o DVD normal saía por uns meses, colocar a versão do diretor, né? Tava virando mais um tipo de caça-níquel. Mas realmente, pro filme do Demolidor, até o diretor comenta, né? Eles tiveram um trabalho de meses de reeditar, porque as cenas caminhavam pra um caminho totalmente diferente. E isso fica bem claro, principalmente quem tá vendo os extras dos dois, né? Dos dois tipos de DVD. Praticamente o filme que foi pro cinema é uma história de amor e de vingança. É uma tragédia, inclusive, da personagem, da Electra, né? Que eles falam que o nome é baseado ou não na filha do... é filha do Agamemnon, né? E aí você vê que, justamente, a cena se foca principalmente no romance. Tem aquela parte mais melodramática do... que eles estão no telhado, que vê a cena da chuva, que é comparável, né? Com o beijo do Homem-Aranha. O pessoal sempre fala assim, olha, essa parte dessa cena foi legal, é bonita, é romântica e por aí vai. E, por exemplo, aí coisas que caminham diferente, né? Na versão do que foi pro cinema, eles ficam, eles têm uma cena amorosa, eles transam nessa cena. Já na versão do que foi pro cinema, não. Ele, digo assim, ele não fica com ela, não tem essa cena, porque ele ouve um chamado, ouve um pedido de socorro e ele vai ajudar. E é isso que vai diferenciando. Enquanto tem muito mais cenas de com a Electra, a versão do diretor começa a ter muito mais cenas de tribunais. Porque quando você termina o filme do Demolidor no cinema, você fica se perguntando, ué, mas por que o rei do crime tá sendo preso? Acusado de quê? Como é que descobriu que ele era o rei do crime? Nada disso foi trabalhado na versão que foi pro cinema. Isso é colocado justamente na versão do diretor, em que o Matt Murdock, em determinado momento, recebe um caso de um cara, que eu na hora imaginei que era o Tucão, mas não era. Vou até pegar aqui o nome do personagem, Dante Jackson, e o cara tá sendo acusado de ter matado uma prostituta que não foi ele, mas ele não lembra, né, tava tão drogado que o bicho foi jogar na sarjeta com a arma do crime e tá lá, e aí o Demolidor fica, pô, você matou ou não matou? Aí ele ouve o coração do cara, o cara, não matei, então a gente aceita o caso. Fogg arranca os cabelos, né, o resto que tinha lá, desesperado, mas só que na hora do do julgamento, ele vai ouvindo as pessoas, principalmente o chefe de polícia, e ele, o chefe de polícia também não tá mentindo, pelo menos não é acusado pela audição dele, né? Os batimentos cardíacos não se alteram. E aí tem cenas assim de ele invadir o apartamento da prostituta pra tentar identificar ele e o Fogg, né? Alguns sinais, algumas coisas, de sondar o carpete, de identificar que a moça tentou escrever alguma coisa com uma caneta no chão. E aí ficou a marca do grafite, hipersensível, né? Que ele pôde captar. E ele anotou as iniciais, que a princípio seria MOM, né? M-O-M, com um número, né? Acho que era 8-9, uma coisa desse tipo. Ou 6 do 8, sei lá. E aí fica aquela busca. Tem cenas de tribunais, cenas divertidas com o Fogg Nelson, que quando vê que o Matt tá perdendo a noção do caminho, ele fica fazendo piada com o cego. Né? Tipo, Matt, vem a cacetada na cadeira. Olha, gente, ele é cego, viu? Ele é cego. Aí o Matt fica puto da vida com ele, assim, para de fazer isso. Ele, não, as pessoas precisam ter pena de você, porque você tá ruim demais nesse julgamento. E, tipo, o próprio cara lá, né, esse Dante Jackson, que ele tenta salvar do cara, né, fica dizendo, olha, você já pegou nessa arma? Não, nunca peguei. Você já pensou em comprar essa arma? Não, nunca pensei. Então se você nunca quis, nunca comprou, então você não pode ter matado a pessoa com essa arma, né? Aí o cara podia ter ficado calado na hora, né? Mas aí o cara fala assim, ó, mas a outro tipo de arma, essa daqui, cara, ela tem um ricochete que ela é boa pra caceta pra tirar, não sei o que. Então assim, são cenas adicionais que, pela atuação, principalmente do John Favreau, né, que ele é que tá levando mais essas cenas dos tribunais, fica excelente mesmo, assim, a parte boa que tinha nessa edição do diretor, ela ficou de fora do cinema. Então, a gente, quando comenta, né, que a versão do diretor salva o filme, é porque essas cenas que são as excluídas, elas realmente são as cenas boas. Que, inclusive, quando você tá acompanhando o extra, você vê que o diretor lamenta não ter colocado. Talvez se fosse em outra época, né, que, como a gente até tava comentando aqui, né, não fosse tão fissurado em fazer um filme videoclipe, um filme de MTV, o Felga tinha a mania de chamar isso aí, né, que a gente tava discutindo, é um filme feito pra galerinha, pra geração MTV. Geração MTV, né? É, que é um filme videoclipe, né? É um filme que tem cenas esquisitas, nada a ver, que você fica se questionando por que as pessoas estão atuando desse jeito apenas, ou se comportando desse jeito apenas pra combinar com a trilha sonora, né? E aí, praticamente, você realmente vê dois tipos de filmes diferentes. Eu assisti a primeira versão no cinema ainda em 2003, pra nunca mais, e depois, só hoje, que eu fui ver a versão do diretor. A versão do diretor, ela é menos ruim que a versão que foi pro cinema mesmo, porque, como o próprio Coveiro falou, tem esses problemas aí do rei do crime ter sido preso do nada, os personagens simplesmente desaparecerem do nada, a Electra morre e o corpo dela desaparece, depois só reaparece lá aquele colar de Braille que ele falou, o Fogg desaparece, o mercenário desaparece, só aparece na cena pós-créditos. Isso, o filme era muito fraco, realmente a mão do produtor ali pesou e pesou pra destruir um filme que já não ia ser tão bom assim. Porque eu tinha muitas ressalvas quanto a muitas dessas decisões que vocês tinham mesmo comentado. Agora, o roteiro... Você falou em mão do produtor, a mão do produtor foi tão pesada que ele praticamente cortou a Karen Page, que ela tem função no filme da versão direita. É, a única função, tem uma funçãozinha no coisa, que é virar uma folha de papel. Ela não só vira, né? Ela vira e para, chama a atenção do Nelson, né? Ela fica praticamente numa cena, dando em cima do demolidor. Do Matt. Dando em cima não era o demolidor, não era Karen do Stanley, não, cara. Dando em cima do Matt Murdock. E aí o Matt se escapole assim, e aí depois ela aparece ajudando o Fogg, ou seja, a atriz, o nome da atriz é Ellen Pompeo, mas assim, praticamente deve ser que nem a pobre da Mary Jane do último Homem-Aranha, né, foi chamada pra ser excluída. Mas vocês sabem que a Karen Page, depois desse filme, ela pediu demissão e entrou na área médica, né? Por quê? É porque a atriz, ela virou protagonista do Grey's Anatomy. Sério? Ela conseguiu um emprego bom, viu? Agora, graças a Deus, essa versão do Netflix, além de escolher uma excelente e bonita atriz, a Karen Page vai ter destaque, né? O que é importante, né? Como é que você vai fazer um demolidor, pelo menos um primeiro demolidor, já colocando uma Electra, mas não trabalha o famoso ou clássico trio amoroso da Carrie, do Fogg e do Matt, né? Cara, é porque eles resolveram se focar no demolidor do Frank Miller. Tanto é que eu acho que pelo menos tinha alguém no roteiro ali que leu as histórias, porque você vê muitos easter eggs da fase do Frank Miller. Sim. A morte do Joe Quesada, na verdade, é referência a uma cena clássica do Demolidor salvando o mercenário de ser morto por um trem. Tem a parte lá do, na versão diretor, do Marca Passo, que também remete a uma história de advogado do Matt, que ele é enganado desse jeito. Tem aquela, o final do mercenário dele todo coisado no hospital também é referência a como o mercenário fica no final do run do Frank Miller. Alguém ali no roteiro conseguia colocar vários easter eggzinhos pra você ficar feliz. É. E aquele cara era pra ser o Tucão. Só que, no fim das contas, quem mandava mesmo na parada, pelo jeito, nunca leu o Demolidor. Cara, faça um Homem-Aranha genérico misturado com Batman e o que tiver na moda hoje em dia. E coloque a Evanescence sempre que a Jennifer Garner aparecer. Ah. Olha, mas assim, falando em referências, né, de fora do Frank Miller, né, que até ele é citado, um dos personagens, e o Joe Quesada, eles falam muito mais, né? Tem hora que ele fala do Bendis, tem hora que, acho que na luta de boxe, o lutador que vai estar com o pai do Matt é o Romita. Um dos clientes do Matt Murdock é o Stan Lee, né? Só que ele só fala o Sr. Lee. E o Kevin Smith, que aparece numa ceninha bem pequenininha, que ele é tipo um médico forense, ele é o Jack Kirby. Pois é. Tem culpa no cartório. Tá? Tem duas cenas do filme que, se eu não me engano, são baseadas em capas do Gertrude, né? Que é a cena dele, naquela cruz gigantesca, né? Daquela igreja, né? E a cena é a cena final do filme, né? Que é ele descendo e depois ele joga a corda. Aquilo lá são duas capas do Joe Quesada, né? Daquela, inclusive o roteirista, se eu não me engano, dessas duas é o Diabo da Guarda, que é com o Kevin Smith. Bom, além do Kevin Smith, diz que o Frank Miller faz uma ponta, né? Fora o clássico Stan Lee, que ele é salvo de ser atropelado pelo Scott Terra na hora que vai atravessar a rua, né? Mas eu não vi essa cena do Frank Miller, não. Diz que ele é um cara que tem um lápis na cabeça, mas onde e quando, não vi essa cena. Ah, sobre a versão do diretor, a única coisa que eu achei que funcionou mais é que justamente foi menos super-herói, né? Teve mais cena de civil e por isso que funcionou. Foi uma encheção de linguiça pro bem. Deu um clima melhor pro filme. É, ela acaba com 2 horas e 12 minutos por aí, né? É, mas ficou bem mais agradável. É aquele negócio que eu falei, de você dar uma enrolada pra... em vez de mostrar o super-herói, ficar mostrando mais a origem civil mesmo, como é que ele era no dia a dia, pra depois mostrar. Foi mais ou menos o que a versão do diretor fez. Fora a montagem, né? Que a montagem não ficou legal, não. Outras coisas que também são relacionadas ao próprio personagem, né? É sempre esse lado católico dele. Tem na versão original do cinema, tem uma confissão, se eu não me engano, com o padre. Ela foi cortada da versão do diretor porque não fazia muito sentido ele se confessar, porque no final, né? Aparece sempre... Quer dizer, causa uma surpresa o padre descobrir que ele era o Demolidor naquela cena lá. E aí tem uma cena assim, de final, daquelas assim, que ele tipo quer chamar o Matt pra missa. Aí o Matt diz que tá sempre fugindo, né? Não, na próxima. Ou seja, como se ele sempre estivesse na igreja, mas não tivesse 100% lá. E pra quem assim não piscou o olho, na hora que tá o Scott Terra no hospital, tem uma cena assim ligeira, muito rápida, de uma freira beijando a testa dele com um crucifixo. Aquilo ali foi uma referência muito, mas muito rápida, que seria a mãe do Matt Murdock, né? Que é também... Mas quem não piscou achou foda, viu? Eu achei... Então, querendo ou não, vou te dizer, o filme tem muitos elementos, tem muitas referências colocadas ali, que se fosse feito do jeito certo, se fosse bem coordenado, sabe, uma mão mais firme, e não tivesse tanta influência de parecer um videoclipe, ou de parecer legalzinho, e fosse uma coisa mais veia no ar, a coisa seria boa, a coisa funcionaria. Era outros tempos, né? Meu nome é Electrum. I have to go. Segundo bloco, vamos agora falar do filme que surgiu, acho que foi 2-3 anos depois, que é A Electra. É, exatamente isso, 2 anos depois, em 2005, que teve direção de de Rob Bowman, né? Mas foi escrito pelo mesmo cara que fez o Demolidor, que é o Mark Stevenson Johnson. Eu acho que é ele mesmo que acaba tendo uma noção mais do que a dos quadrinhos, né? Porque, querendo ou não, ele pega as referências lá. E é protagonizado de novo pela Jennifer Garner, que basicamente pega a deixa, assim, do que aconteceu com ela logo depois que ela sofreu aquele ataque mortal, ou supostamente mortal, do mercenário. E, de algum jeito, ela foi ressuscitada e virou, tipo, uma lenda urbana. É aquela mulher de vermelho que sussurra no ouvido da pessoa antes de matar. Ela causa o terror dos gangues, porque ela tá sendo sempre paga. É, não importa a quantidade de seguranças que o cara tem, ela consegue ter acesso. Praticamente é uma ninja que se move nos meandros do vento. Enfim, é a Elektra que deveria ser desde o começo, né? Elektra dos quadrinhos, que é a assassina mortal. É engraçado assim, porque o Paulo tinha comentado que ela é a filhinha do papai, né? A Patricinha lá, que sabe lutar um pouco. E realmente, naquele filme, ela tem um pouquinho de pessoa que é meio recolhida, pessoa que querendo ou não, obedece sempre ao pai, recatada ao ponto de, digo assim, não fazer nenhuma ousadia de fugir, de desobedecer às ordens, ou de, sei lá, fugir de segurança e por aí vai. Ela é a pessoa que realmente é uma filha de um diplomata. Coisa que não corresponde aos quadrinhos. Desde o começo, a personagem dos quadrinhos, ela era rebelde, não importa de quem era a filha, né? Ela era sempre a assassina, sempre a pessoa fria. E aqui não, ela tem essa característica muito mais sombria. E aí a gente, com o decorrer do filme, entende que ela, na verdade, foi ressuscitada, não dessa vez pelo Tentáculo, apesar de que nos eixos do filme diz que essa série também foi inspirada no Elektra Strikes Again, né, que é a ressurreição da Elektra pelo próprio Frank Miller, mas sim por uma organização, digamos assim, que seria o Tentáculo do Bem, vai, os Ninjas Brancos, que seria uma organização comandada pelo Stick, que é o cara que originalmente treinou o Demolidor, mas ele também tem uma importância para a própria Elektra depois da ressurreição dela, né, porque o Stick é que quer mostrar que a Elektra pode seguir um caminho do bem. Ela sempre foi uma pessoa fria, uma pessoa mais voltada pro lado obscuro da vida dela, mas ela pode ter um lado da luz. E basicamente é o que, digamos assim, seria, né, o turn point da volta da Elektra lá pro final dos anos 80, mais ou menos. Ou foi começo dos anos 90, eu não lembro agora quando é que saiu essa minissérie. Vocês lembram, Marcos? A Elektra Lives? É. Elektra Lives foi graphic novel, né? É, graphic novel, uma coisa assim, né? Não, foi no começo da década de 90, março de 1990, Elektra Lives Again. Depois que ela ressuscita, quem pega os desenhos de Demolidor na época é o Scott McDonald, se eu não me engano. Começa umas viagens torpes, assim, gráficas, assim, surrealistas gráficas, que complica um pouco a vida da gente. Aí a gente tem assim, além do nome da Jennifer Garner, destaca-se o Stick, que é feito por um ator até consagrado, né? O Terrence Stamp. Ele visualmente não tá exatamente parecido com uma imaginaria do que seria o Stick, né? Eu acho que a... Peraí, ô Coveiro. O Zod era o Stick? Zod, exatamente. Agora tá explicado que se ela treinou com o Zod, então ela só podia ser foda. Ai, ai, ai, ai. Cara, qualquer cara que namorou com a Brigitte Bardot merece meu respeito. E aí, além do Terrence Stamp, a gente tem uns arqui-inimigos, né, que são, na verdade, não são nenhum ator grande conhecido, de grandes nomes no próprio, na própria Hollywood, né? Mas o curioso é que o grande antagonista da história, ele é um lutador de verdade, né? O Will Yeon Lee, que faz o filho do chefão do Tentáculo, né? O Kirigi. E ele realmente, além de ele ter atuado no filme, ele treinou praticamente com os dublês, as cenas de coreografia das lutas, e treinou a Jennifer Garner. Você vê que nesse filme, ela não tá de bobeira com o Sai, não. Ela realmente maneja aquilo. Se você pegar o extra do filme da Elektra, cara, os dois estão sozinhos. As cenas foram filmadas, durante o combate final, foram filmadas de verdade, numa luta, assim, que demorou uns minutos, uns, sei lá, 5, 6 minutos seguidos, sem fim, com as câmeras focadas. E toda aquela brincadeira dela girar o Sai pra lá e pra cá, que deve ser uma coisa difícil pra caceta, a atriz fez, né? Uma coisa que ela se empenhou, ou seja, ela gostou da primeira aparição dela como Elektra e conseguiu superar, digamos assim, o tratamento de ação, ou digamos assim, as cenas de ação dela muito mais. Ela tá muito mais parecida com a Elektra. Aí, bom, enfim, eu... Tem uma série de outros vilões menores, né? Eu não vou listar aqui quem são aqueles outros vilões. Isso aqui tem um gigantão, né? Que seria o Muralha ou o Pedreira. É o Rocha. É o Rocha, sei lá. O aluno da tua é Bob Sapp. Aí tem um que é o... é o Tatu, que tem as tatuagens dele, saem, criam vidas, né? Espionam as pessoas. Aí tem a Meredith Foyt, que seria uma personagem que tem referência bem clara com os quadrinhos, só que ela tomou uma outra interpretação. Ela virou uma japonesa qualquer que faz parte do tentáculo. Ela não tomou a dimensão que tinha como capanga do Rei do Crime, né? E aí tinha um outro manézinho lá que equilibrava a moeda. Eu pensei que ele ia fazer alguma porra com aquela moeda, não fez caceta nenhuma com aquela merda. Tá? Mas assim, querendo ou não, apesar de não terem nome, não ter grande aspiração como vilão, digamos assim, tiveram muito mais evolução na trama, e inclusive as lutas, as cenas de ação dele foram muito mais elaboradas do que as lutas com o mercenário, por exemplo, que pelo menos justificaram a presença deles no filme. Foi interessante por causa disso. Enfim, mas a grande trama, na verdade, gira em torno de uma garotinha, que é a Kirsten Prout, faz o papel da Abby, né? Que é, a princípio parece apenas ser uma menininha que desobedece ao pai, que mora numa ilha lá, né? Que é meio isolada, onde a Electra tá esperando o próximo trabalho dela, né? A próxima pessoa que vai matar. E aí, no decorrer da história, descobre que a pessoa que deveria morrer era essa garota. Essa garota e o pai dela, que, taran, é o Mark Miller. Mas não é o mesmo Mark Miller dos quadrinhos, tá? É um outro ator aí. Até meio desconhecido, né? É Goran Pisic. Eu não conheço nenhum outro trabalho dele. Mas a Electra, que ia ser a pessoa que iria matar eles, virou meio que a guarda-costas deles, né? Então ela toma uma posição oposta. E aí tá meio que aquele filme meio que de perseguição, né? De grande fuga. E que eles têm que arrumar todos os meios de proteger a menina até descobrir o destino final dela, né? Que aí a gente sabe que... A gente percebe, né, no decorrer do filme, que ela tem características muito similares com a Electra. E, ou seja, ela potencialmente seria uma grande lutadora no futuro. Que grande missão ela teria, né? Eu não sei, né? E o filme não chega a desenvolver. Como eu não esperava nada do filme, eu adorei o filme. Na verdade, a segunda vez que eu vi, eu gostei mais que a primeira. Eu já tinha passado pelo Demolidor, né? Aí eu falei assim... Pois é. Aí quando você vai com pouca expectativa, acontece o efeito contrário, né? É muito bom isso. E a Jennifer Garner aqui tá bonita pra caramba, viu? Aquila, você não gostou dela Aquila no primeiro, tá Não, Aquila tá bonita. Eu não sei o que ela fez, foi alguma coisa que ela fez no cabelo, sei lá. Tá mais bem desenvolta com a personagem também. Gostei, assim. Eu gostei do papel dela como Electra nesse filme. O Stick eu achei legal, também gostei pra caramba, assim, visualmente, quando ele veste o bonezinho, eu vi Stick, só quando ele veste o bonezinho também, aquele bonezinho quando característico. Quando ele tira, ele vira o Terra Resistente, né? Quando ele tira, ele vira o Zod de novo, mas tudo bem. Mas o foda é isso, né? O ator é tão marcado que não tem jeito. Mas tipo assim, eu achei bem caracterizado, porque quando aparece a primeira vez, não fala, obviamente, de cara que é o Stick, né? Só que, pá, bati o olho e falei assim, é o Stick, quando ele aparece. Então, deu pra sacar, assim, pela fisionomia até, quem era, né? Falei assim, colocaram o Stick. Na época, eu não vi nada a respeito do filme antes de assistir, tanto que eu não dei muita importância pro filme, tipo, por acaso. Então, Mas a primeira cena dele do filme foi a primeira cena dele nos quadrinhos, que é ele zoando o cara na sinuca. Então, tem isso daí, mas, tipo assim, sabe o que é? Na verdade, é a segunda cena dele, né? Que a primeira é ele expulsando a Electra. Sim. Ali era ele. Ali eu pensava que era um sensei genérico qualquer. Então, você prestou atenção na porra do filme, Paulo? Eu tava assistindo um supercine genérico. Só que Electra é pro Zezinha. E era bem um filme. Depois reclama que não entendeu. Vai, pá. Cara, a menina lá, que é a super poderosinha lá, a Abby, achei insuportável aquela menina. Nossa, que menina chata da peste, mano. Pelo amor de Deus. Tem uma hora lá que ela... E pior que teve uma hora lá que ela desmaia, que a Electra fica, Abby, Abby, Abby. Eu falei assim, pensei que ela ia falar assim, graxinha. Uma hora. Que chato, mano. Eu tava torcendo pra aquela menina morrer desgraçadamente. Você tava torcendo pro Kirigi, né, mata? Eu tava, cara. O Kirigi, o Kirigi, né? Ele, nos quadrinhos, ele é bem... Bom, nos quadrinhos não aparece nada. Ele aparece um ninja do tentáculo. Nunca, acho que eu não me lembro de mostrar o rosto dele. Mostrava um... Ele era maior do que o Rocha lá, né? Nos quadrinhos. Ele era mais troncudo. Não era aquele chinesinho que você sabe que vai apanhar uma hora ou outra da Electra, por mais que ele fale. Ele me lembrou... É que na época não existia, não tinha, né? Mas ele, assistindo de novo, ele me lembrou um pouco, mas bem pouquinho... O Gorgon tem hoje, né? Sim. Me lembrou esse papel. Se tivesse na época, com certeza teria usado ele. Não o Kirigi. Kirigi era outro tipo. O Rocha eu gostei pra caramba. Mas o Rocha também foi uma adaptação, porque Nos quadrinhos ele é mais bandeado pros ninja branco lá, né? É mais do lado dela. É, todos esses nomes aí pra mim foram genéricos, eu não lembro de nenhum ninja desse. É, mas os ninjas, esses ninjas que surgiram e tinham um nome ligado a algum poder, criados pelo Frank Miller, na fase do Frank Miller, eles eram exatamente isso, meio genérico, né? É, tipo, eu me lembro, acho que, sei lá, tinha um que era fogo, era rocha, não sei o que, era uma palavra só e era como se fosse um avatar de cada um, né? E me lembrou uma coisa, o McCabe, que é o cara que dava as missões pra Electra, ele tem alguma referência nos quadrinhos? Eu não me lembro. Eu também não lembro, não. Pra mim, eu até pensei que era o nome de algum roteirista, algum desenhista que tava lá encaixado no meio também. Eu não me lembro dela ter a gente, não, velho. Sinceramente. Acho que aquela segunda fase. Depois que teve a. Esqueci o nome do roteirista que fazia com a revista mensal da Electra. Que, Depois do Larry Hama com o Deodato fazendo a revista da Electra. Que não, mas depois do Deodato. Teve uma revista, quando saiu quando a Panini começou a publicar... Não foi o Chuck Austin, não? Chuck Austin, exatamente. Parece que tinha um cara que era contato dela, se eu não me engano. O Chuck Austin aparece nos extras do DVD também. Então deve ter, então deve ser baseado nesse cara, viu? Não deve ser esse mesmo nome, não, mas é baseado nesse cara. Isso me lembrou, bem vagamente, né? E até que foi um papel legalzinho, assim, um pouco que ele apareceu, mas... Foi interessante, né? Ele é meio que um Jimmy Olsen da Electra, assim. É... Achei legal. Jimmy Olsen suicida. Suicida mesmo, é. Sim, só no meio do filme você descobre que ele era um encarregado do Stick, né? Pois é. Porque o Stick tava, digamos assim, tinha se livrado da Electra, mas nunca se livrou, né? Começou a pagar as missões pra ela matar a bandidagem por fora e ao mesmo tempo ver se ela, digamos assim, desgastava o ódio dela, né? Que ela tava tendo por causa da morte do pai. Ou isso ele estava usando ela pra financiar as operações dele, já que o cara ficava com 10%. De Ford e Mary fizeram tanta, né? Levantaram tanta bola. Olha, que elas se beijam no filme, que não sei o que. Eu falei, véi, se beijam no filme, qual o problema, né? Mas achei que foi uma personagem legal. Eu na fase que começou a aparecer de Ford e Mary nos quadrinhos, eu meio que me afastei um pouco dos quadrinhos. Eu fui acompanhar depois. Então, quando eu assisti o filme, eu tinha referência apenas um pouco visual do personagem. Não tinha quanto aos poderes dela, mas assim, no filme, pelo jeito, elevaram bastante a gama de poder dela, né? O batom venenoso dela, né? Batom, o sopro, bafo venenoso. Por sinal, assim, as cenas lá desse grupo sendo apresentado lá pros diretores do Tentáculo, né? Diretores comportados, né? Cheio de moral, cheio de delicadeza, né? O Tentáculo geralmente é todo filho da puta. É tudo sujão. Os caras tudo recatados, né? Tudo com medo de agir errado, não sei o quê. Não, os caras... Mas aquela cena dele chegando, sabe? Tipo os eleitos, né? Do mal lá. Cara, eles. Tá aí, um filme que consegue ter cenas mais trabalhadas, assim, visualmente, sem exagero, sem parecer videoclipe. E lembrando um pouco, assim, clichês do quadrinho até. Pois é. Sabe quem fez falta nesse filme? Eu falei do Tucão no Demolidor. Quem fez falta nesse filme que eu colocaria no lugar do agente dela ali seria o Garrett. O quem? O Garrett da Shield. Mas aí tinha que explicar Shield, tinha que explicar um monte de coisa, né? E assim. Graças a Deus não colocaram, que aí já sobrou o Garrett pro agente da Shield. É. Bem um pouco diferente, mas sobrou, né? Uma dúvida. O Ulrich, ele é tanto ligado ao... Bom, você vê que agora o Homem-Aranha também tá com a Marvel, tá, velho? Não, mas o Ulrich sempre foi Demolidor. Sempre foi Demolidor? Sempre foi Demolidor. É. Na verdade, todo o elenco do Clarim era ligado ao Homem-Aranha, mas o Urt surgiu e só aparecia mais no Demolidor. Tanto é que nem o nome do jornal era não era nem o Daily Bugler, né, que ele trabalhava. Acho que era New York alguma coisa. Uhum. Ou CQC. Já saiu do CQC, Marcos. Tiro. Então, agora, os outros personagens, a Tatu não me lembro muito dela nos quadrinhos. De referência, mas eu achei legal, assim, pra atrair grande público é um poderzinho legal, entendeu? Pra atender, assim, visualmente, pra atender civil foi legal, personagem legal. E o da moeda lá, assim, como você falou, foi assim, pô, quando eu vi o cara da moeda, falei assim, pô, arranjaram um irmãozinho do mercenário, mas acabou acontecendo muita coisa, né? E eu achei legal aquele negócio dos ninjas do tentáculo, quando morrem, eles virarem pó, né? Aquele puff, né? Virar serragem. Eu achei legal, isso aí é bastante, uma coisa que tinha bastante nos quadrinhos. É, mantiveram, legal, né? Foi uma coisa que... Então, por isso que eu falo assim, o que pra mim foi o grande pecado de Elektra é que ela veio de um filme bosta, que era o Demolidor. E veio mal afamado, né? É, veio assim com a expectativa lá embaixo, teve que, na verdade, chupinhar todas as informações dele, né? Inclusive tem cena que foi deletada, que aparece o Matt Murdock em sonho pra ela, mas não foi pro filme originalmente. E faltou a ousadia de colocar mais elementos pra frente, entendeu? Principalmente por quê? Porque a Elektra tava começando a ter revista mensal nessa época. Acho que era a segunda revista mensal dela, depois do que o Larry Hama assumiu com o Deodato, aí cancelou, e tava tendo essa do... Eu acho que é o Chuck... Ah, o seu Chuck Dixon, agora mesmo. Chuck Austin. É. Um dos dois. Ele é desenhista também. É. E aí, que tava no meio ali, tava começando isso aí. E o Bendis também, que aparece numa das entrevistas, também tá comentando um pouco sobre a Elektra. É, e você falando assim, pensando bem, se eles tivessem começado a franquia, digamos assim, por esse filme da Elektra, eu acho que sairiam ganhando mais. O filme cresceria mais. Na verdade, talvez tenha sido um grande erro, né? Se tivessem começado... É. Com o Run do Stan Lee mesmo, mostrando mais a parte de advogado, mais a parte da Karen Page com o Fog, e sei lá. E aí, pegando o Rei do Crime sem necessariamente pegar a Elektra, talvez desse certo. Mas enfim, águas passadas, né? Agora, você vê que agora o seriado tá fazendo do jeito que a gente que deveria ter sido, né? É, estão consertando aquilo que deveria ter sido feito antes, né? Bom, mas enfim, o também filme... tá, né, fazendo, né, o seriado, vamos lá. Oi? Também tá envolvido, né? Quem tá envolvido? O Kevin Feige. Ah, tá, sim. Não, na verdade, quando é Marvel TV, não necessariamente não era envolvido, porque tem um outro diretor que é da Marvel TV, que é o Jeff Loeb, né? Mas eu não sei se no Netflix o Jeff Loeb mete bedelho. Tem que ver. É, vamos ver. Quando você apareceu o nome do Kevin Fish, tá vendo? Agora ele aprendeu como fazer. Ó, um dia tem que aprender, né? Na verdade, tem uns produtores, né? O principal é aquele Steven S. Decknight, que tá sempre dando entrevista, e tem uns outros nomes desconhecidos, mas não fala nem do Jeff Loeb, nem do Kevin Fish, né? Eu peguei primeiro pra assistir Elektra, né? Eu já tinha assistido Demolidor, Elektra eu não tinha assistido. Fiquei traumatizado depois de Demolidor. Né? Então, mas assim, aí realmente, você tem um filme de ação, não é um grande filme de ação, assim, não tal, mas é um filme de ação que funciona melhor que o Demolidor, né? Assim, tem uma... Assim, tem uns clichêzinhos ali que tem que ter mesmo, mas enfim. É um filme que funciona. A Jennifer Garner, ela funciona melhor ali como Elektra mesmo, ela tá, assim, parece que tá mais à vontade no papel de Elektra. Os vilões, apesar de serem vilões, assim, você olha assim, pô, é um bando de cara genérico e tal. Eu nem tinha só me toquei agora que a Mary Tippett tava no filme agora e tal. Eu lembro mais da Mary Tippett, naquela fase dela, ela é mais, ela, vamos dizer assim, naquela fase mais psicótica dela, das personalidades e tal, essa parte. Então, o mais importante desses vilões é que eles, quando vão sair de cena, eles não giram sobretudo e pulam, entendeu? Só de não fazer isso foi ótimo. Eu achei que ficou legal os vilões nessa parte, apesar de ter esses poderes sobrenaturais, porque o tentáculo tem também essa coisa de poderes sobrenaturais e tal. O Stick eu achei bem bacana e tal, achei que tava bem dentro do que eu conheço do personagem, né? Achei que ficou bem, bem bacana. Enfim, assim, resumindo assim rapidamente, acho que o filme funciona muito bem, muito melhor do que do Demolidor, né? Uma, porque não é um videoclipe, não são vários videoclipes, né? Não tem tanto, acho que assim, deve ter umas musiquinhas do Evanescence ali, mas... Uma cena videoclipe, na verdade eu achei aquela cena surreal pra caceta, que eu na hora fiquei parado assim, deve ter o tempo parado, que é a porra da Elektra lutando contra os panos velho da casa. É comercial de sabão em pó. Não, eu não entendi, eu não entendi, né? Velho, qual é o sentido de colocar essa cena? Porque parecia que ia ser a grande luta final entre eles dois, não era, e ficou pelo menos uns 7 a 8 minutos de cena perdida mesmo, é verdade. Naquelas cenas ali, porque parecia que ela tava com medo dos fantasminhas, sei lá o que diabo era. Eu vi a hora de aparecer os tios do Gasparzinho lá correndo, assim. Ela tava tendo um déjà vu da cena em que ela estava brigando com o saco de areia no filme Demolidor. Aí ela ligou o modo clipe de novo. Fez a Evanescence mais uma vez. Mas é, foi uma coisa similar àquela. O foda é que ela não precisava disso, porque a Jennifer Garner, neste filme, ela tava sabendo lutar direitinho. É. Mas se você coloca lençóis brancos ou saco de areia branco ao redor dela, ela pira foda e volta o que era antes. E aí a grande cena final, que eu pensei que ia ser aquela ali, não era. Aí de repente ele sai correndo pela casa e aproveita um set ao lado do Hotel Overlook, do Iluminado, e sai correndo pelo labirinto lá. Uma coisa que eu achei meio sem noção, e aí os entendidos que explicam, ela já demonstrou ter esse poder de clarividência? Ou isso foi uma invenção aí pro filme mesmo? É coisa de ninja isso. É coisa de ninja, né? Quiseram. Provavelmente esse ator aí que faz o Kirigi, ele tem uma boa noção, pelo menos nos eixos você vê que ele tem uma boa noção de luta e tal, essas coisas. Então ele deve ter trabalhado melhor o lance do tentáculo, ajudado, né? A dar algumas dicas sobre como se portar no lance do tentáculo e por aí vai. Sabe outra coisa que eu gostei bastante também, que foi melhor trabalhar nessas cenas de luta? É, no Demolidor tem umas cenas exageradas, assim, que são aquelas cenas de super murro, de super soco, que o ator fica preso em cabo de aço. Só que é muito mal feito ainda no Demolidor. Então tem uma cena que o rei do crime vai pegar o Matt Murdock e vai jogar. Só que joga, parece aquela porra, sabe, quando vai indo reta, sem gravidade, reto, sem nada, né? Estoura na parede. Só apagou o cabo de aço, mas dá pra ver que aquele negócio tá mal feito. Enquanto na Elektra, teve cenas novamente de cabo de aço, obviamente, só que tá no naipe, na qualidade dos filmes de hoje. Ou seja, quando tem um puxão, é um grande puxão mesmo, sabe? Você vê que ela é arremessada contra a árvore com força, essas coisas todas. E no eixo dá pra ver muito bem isso. O filme, apesar dele mexer com certas coisas sobrenaturais, ele não tem os exageros que tem, por exemplo, no Demolidor. Tem uma cena lá que depois que o Demolidor joga lá o mercenário, sei lá, 50 andares, e ainda sobrevive o mercenário, né? Cai lá e sobrevive. É, tem uma parte lá que ele dá um pulo que, tipo, ele tem que pra imitar a Matrix, né? Ah, é. Que ele vai fugir da polícia, aí ele salta mais que o Homem-Aranha, né? E assim, realmente, tem umas partes, assim, pô, você percebe que o Ben Affleck não tava à vontade com os cabos de aço, porque ele fica todo durão em certa cena, sabe? No uniforme dele não tava legal, entendeu? Na verdade, sinceramente, eu não sei nem se é porque ele não tava à vontade, é só porque ele é durão mesmo. E aí, então, mas, você tem cenas de ação mais críveis, apesar de toda essa coisa meio sobrenatural, principalmente dos inimigos, né? Você tem uma coisa, mas você tem cenas de ação mais críveis que a do filme do Demolidor, né? Então, o saldo é bem mais positivo, né? É um filme que, assim, dá pra você ver ali no super cine, sossegado, assim. O que pecou, pra mim, foi a falta de ousadia. Se ela tivesse, sei lá, Elektra, simplesmente ela sobreviveu ao filho do cara do tentáculo, beleza. Tivesse uma ousadia a mais, sei lá, Elektra versus o tentáculo, cara. Ela vai derrubar essa organização. Ela vai invadir uma porra de um prédio e vai mostrar que ela é a motherfucker. Quer dizer, ela praticamente era uma assassina fria, cruel e assim, instintiva e metódica, né? Fazia questão de mostrar que ela tinha toque e tal. No começo do filme, ela começa a lembrar um pouco que ela é mais humana no decorrer, e aí ela enfraquece, vamos dizer, entre aspas, mais pro final. Então, se tivesse sido mais ousado de colocar ela, sabe, com sei lá, tudo bem, matou o filho do cara, vamos invadir essa organização, a lá, sei lá, sabe aquela cena do Shadowlands lá do Demolidor? Sim. Tipo assim, invadindo uma porra de um templo daquele e causando, ia ser bem melhor. Ia ser tentado, né? É uma coisa ousada, sabe? Ela acabando com a saraivada de ninja mesmo, assim, sabe? Vindo de tropa, assim, ela arrastando. E é uma coisa que eu lembrei agora. Nessa fase que ela volta, ela é muito ligada com um personagem que a Fox tinha os direitos e foi burra de não usar porque ela não gostava, na época, de misturar as franquias. Se ela tivesse aproveitado e colocado ela com o Hugh Jackman, com o Wolverine, e que tinha relação nos quadrinhos nessa época, cara, esse filme ia bombar. Ai. Ia bombar. Aí é outro papo. É, tava em alta, né? Tinha acabado de sair daquela história, né? Que ela tinha ajudado ele a se recuperar, né? Tava em alta essa relação. Exatamente. A Fox, com essa coisa presa dos filmes, ela perdeu muitas oportunidades. Que ela tá descobrindo agora, sabe? Que ela viu a Marvel fazendo assim. Ah, isso é possível? É possível. Então vamos fazer. Mas eu tenho medo, porque nunca a gente fez, tal, não sei o quê. E a outra coisa que eu também acho, assim, que é nítido nesse esses dois filmes. Não da Elektra mais um pouco, porque ele é mais coordenado. Do Demolidor é mais bagunçado, não dá pra perceber tanto. Aquele velho feijão com arroz, sabe? De o cinema, o filme tem que seguir três atos. A gente vai fazer o primeiro ato, que são a introdução, onde o telespectador vai conhecer os personagens, que ele vai se dar conta da história, de não sei o quê. Aí o segundo é o desenvolvimento, onde vai colocar as principais pontas da trama, não sei o que lá. E o terceiro é o grande ato, que tem que ser um ato com uma música, sabe, estrondosa, que vai criar o clímax e se encerrar de uma forma bonita. Isso aí foi, na verdade, uma mania que se apegou aos filmes, principalmente o filme de ação, sempre fica assim, né? É. Que é desnecessário, sabe? Ainda bem que a Marvel quebrou isso, ainda bem, sabe? Que um filme não precisa começar porque tá começando, nem acabar nele mesmo, que ele pode ter uma continuação do que veio antes e ir muito mais à frente. É claro que a gente sempre quer que um filme tenha um clímax em algum momento, né? E que seja no final, né? Pra dar um gostinho de, tipo assim, uou! Mas não precisa ser tão metódico como sempre era, sabe? E os dois filmes, né? São extremamente assim, nesse ponto. É aquela coisa, como eles vieram antes do grande momento de filmes de super-heróis, né? Que meio que a Marvel inaugurou essa etapa dos cinemas, né? Mexendo nesse negócio de universo expandido, de você interligar os filmes, né? Esses dois, eles padecem muito, porque eles surgiram realmente na época errada, que era na época, tipo, pós-Matrix, ou seja, tinha que ter cena de cara desviando de alguma coisa em câmera lenta, ou então, tinha que ter cena de Kung Fu também parado no ar, certo? E também aquela coisa da geração MTV, ou seja, o filme tinha que parecer uma sequência de vários videoclipes e tal. Elektra tem menos disso. Demolidor é extremamente esse exemplo. A cada 2 minutos de cena, parava, tinha uma cena de videoclipe e começava a rolar uma música do Evanescence. Então, acho que o grande problema, assim, além de você não ter uma linguagem clara, mais definida, né? Ainda estavam começando a explorar essa questão das adaptações, né? Tinha esses dois problemas que tinham nos filmes de ação no começo do século, vamos dizer assim. O curioso é que nos extras eles estavam discutindo a preocupação deles de justificar por que a Elektra se veste de vermelho porque chama muita atenção pra um ninja, blá blá blá blá. Não, ela veste vermelho porque ela quer, velho. Foda-se. Sabe? É a identidade visual do personagem. Que mania do caralho de usar preto. Tanto que ela só usa vermelho 2 vezes. Coisa. Ela gosta porque é a cor preferida dela. Foda-se, é sangue, sabe? Ela é sádica. Ela adora o vermelho. Cara, os outros ninjas se vestem todos de branco pra lutar no escuro. Qual o problema? Vermelho tá indo lucro ainda. Paulo, fala com você agora. Eu já falei isso antes, o Felgo também já falou. Pra mim, esse filme deixou. Enquanto o Demolidor é um filme de. É um videoclipe do Evanescence, disfarçado de filme. O Elektra é um. Evanescence de novo, toca aí. Ah, ela. Na verdade, eu tava dizendo que enquanto o Demolidor é um videoclipe, a Elektra é um super cine. Porque eu achei o filme muito genérico. Ele pega, coloca cenas, quadrinhos, pega algumas coisas. Mas, por exemplo, os vilões estão muito genéricos. E o que é bom, assim, tem até seu lado bom, porque como o Coveiro disse, você não dá muito tempo de tela pros personagens, não evita que eles façam idiotices, que nem o Colin Farrell fez no Demolidor. Mas ao mesmo tempo, cara, se não fosse o Coveiro falando que era Matt Ford, eu não saberia que era ela, porque era vilão genérica 1, vilão genérica 2, vilão genérica 3. Eles caracterizam mesmo, você viu esse filme dormindo, você vê de má vontade. Eles caracterizam cada um deles, tanto que o Marcos aí falou até um dos quadros que eu nem sabia. Eles apresentam cada um deles muito bem apresentado, é que você piscou. Não, a Merit Ford ali era tipo, era recalcada, porque eu era garota dourada, antes eu era o Tesouro, eu era o Kiko. Aí agora eu tô sua causa. Aí, cara, esses quadrinhos que eu lia, cara, era que nem o Fábio tá falando. O que eu li era aquela maluca psicótica com 200 personalidades. É, mas aí cagaram, né? Podia ter aproveitado a Merit Ford no outro filme, do Demolidor, e deixado a Electra pro segundo, né? É uma coisa que tende a ser, costuma ser evitada hoje. Até porque se planeja ter continuações. É você evitar atulhar de referências ou de personagens só pra poder usar. Hoje não, pô. O cara fala, não, peraí. Acho que dá pra entrar essa personagem, sei lá, no segundo filme ou numa segunda temporada, né? Eles têm evitado esse negócio de colocar, sei lá, de colocar todo mundo que eles têm direito. Agora, na época da Fox, assim, deixaram de colocar personagens que seriam interessantes, mas também quando eles colocaram determinados personagens que poderiam ser melhor trabalhados, por exemplo, a Mary Tifford, que é uma personagem que poderia muito bem ter sido trabalhada num outro futuro filme do Demolidor, né? Colocaram de um jeito lá e acabou morrendo ali no meio e tal, né? Cara, era muito genérico, porque aquele Mark Miller lá, que eu não sei de onde era o Mark, o Miller era o Frank Miller. Mas o Mark devia ser referência a algum outro roteirista lá. Eu acho que era pra fazer a referência com o Mark Miller. Não é desse que nessa época nem existia Mark Miller. Não, ele não existia ainda não. O Miller é o Frank Miller. É. O que era Mark Millar, o editor, na verdade. Exato, exato. Da Electra. E coloca o nome de outro personagem. Você troca os nomes dos personagens tudinho. Você vai ver que praticamente só sobra uma assassina genérica de... com a Daga Sai. Praticamente. Tirando que ela foi treinada pelo Zod, que é um cara foda. Não, mas isso é um exagero. Ela tem um monte de referência visual, sim. Os vilões, é claro, obviamente. Tinha que conhecer profundamente o personagem. Tá? Mas eu acho que ela tava muito mais Electra do que tava no filme do Demolidor. Isso ela tava mais Electra, porque ali no primeiro filme não era Electra. Agora, porque ela pegou uma certa humanidade ali, que foi coisa de roteiro mesmo, que deixou ela mais bobona. Na verdade, os dois filmes pecam nisso, né? Eles começam muito bem, o Demolidor começa com uma boa história de origem, fodida, assim. Mesmo com os exageros de querer fazer referências com o Batman no começo, ele até tá mais ou menos, mas ele vai decaindo ao máximo, assim, a medida que vai entrando o Colin Farrell no filme, é que caga tudo de vez mesmo, no Demolidor. E a Electra também, até o momento em que ela tava destinada a matar os dois, né, a família, beleza, tava personificada a Electra ali. Aí depois tomou uma outra direção que inverteu, né, mas é aquela coisa de, sei lá, de torná-la heroína, só que não ficou muito claro. Só então quer dizer que o Colin Farrell do filme da Electra é aquela lourinha, porque depois que ela entrou, o filme foi ladeira abaixo, que a gente começou a prever, ela ia ser a garota prodígio, e de repente ela começou a querer juntar com o pai, deu nem 5 minutos, já tava se beijando, já tava salvando eles, aí de repente tinha um segredo, do nada era a garota dourada, o tesouro, sei lá o quê. Cara, era muito previsível, cara, era muito previsível. Tanto é que a pior, na minha opinião, é a morte da Merit Ford. Porque você sabe que quando ela joga a daga, só tinha sobrado ela de vilã, então ia ser ela que ela ia acertar. Mas leva 1 minuto a daga girando. Mas é óbvio que ia ser ela. Mas pausa, você tá reclamando de besteira aí. É óbvio que ia ser ela. Você queria que ser ela. O cliffhanger não fosse. Tá, pausa. Tá reclamando também de bobagem, vai. Não, o único clichê que não aconteceu, que eu tô dando graças que não aconteceu, é porque nesse filme naquela época tinha... Sempre que aparecia uma equipe... Você tinha que matar a equipe e só sobrar o protagonista. Você pega o Matrix, fez isso. O Blade fez isso 2 vezes. Sei lá mais quem fez isso. Todos os filmes que você tinha uma equipe, você tinha que matar a equipe e só sobrar o protagonista. Acho que desde o primeiro Missão Impossível era sempre esse clichê. Aí quando apareceram os ninjas lá do Stick, eu pensei, pronto, todos vão morrer, são todos bucho de canhão, vai sobrar a Electra. Aí pelo menos isso eles escaparam, cara. Pelo menos isso. Bom, acho que a gente já falou a maioria das coisas do filme, né? Porque até um filme curto, de 1h30, mais ou menos. O que eu vibrei mais até, inclusive, foi com os extras do DVD, que tem uma entrevista excelente com o Frank Miller e o Klaus Jensen, falando justamente sobre a ideia de construir Electra. É uma bênção do diretor, que é de uns 10 minutos a mais de filme só. Eu não sei nem o que é que tem nessa versão. Tem uma ceninha deletada que aparece o Matt Murdock, né? É, exatamente, essa aí aparece, né? Uma cena até realmente dispensável, né? As cenas que foram deletadas do DVD, que eu dei uma olhada, são realmente desnecessárias, sabe? Time to give the devil his due. Mais alguém que falou algumas coisas de um dos dois filmes antes de encerrar? Não sofri vendo ele, sofri mais do que tendo Evanescence. Oh, você tá provocando pra rolar mais clipe aí, mas a gente já vai colocar agora no final e deixar até encerrar o podcast. Eu reitero que eu preferia ter falado sobre o julgamento do Incrível Hulk. O audacioso tem mais a ver com o Demolidor do Netflix. Eu boto, pra deixar o Paulo feliz, eu boto um pequeno clipezinho do Atrevido, né? Não é o audacioso Atrevido. Aí, da aparição dele do filme do Hulk. Por sinal, até o uniforme dele lembra muito mais do que a gente vai ver agora no seriado Netflix, né? Fizeram essa... Pois é, não? É, essa coisa curiosa aí. E já que a gente tá falando agora do seriado Netflix, o nosso próximo podcast é justamente sobre os episódios que vai aparecer na Netflix. A gente vai fazer uma super maratona pra correr e assistir tudo isso aí de uma vez só e trazer o mais rápido possível pra vocês. Até lá, então. How do you kill a man without fear? By putting the fear in him. Não, mas tem... Eu tava tendo um déjà vu da cena dela brigando é com aquele picareiro. Ela tava tendo um déjà vu da cena em que ela tava brigando com aquele saco de trava o c. Ela tava tendo um déjà vu da cena em que ela tava. Pera aí. Ela tava tendo um déjà vu da cena em que ela tava brigando. É, só para que música do Evanescence você vai tocar aquela. Aquela clássica dele? É, as duas únicas que tem no filme, cara. Só tem duas músicas do Evanescence na história do Evanescence. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.